Afirmativo, chame frequência, chame Recife, na frequência 12545, alterna 12685. Aos 125-120 do sinal 8, controle. Antes, controles 1208. Diana, vou fazer, boa tarde. Boa. 5856 da WebJet, decolou no 5-120 do sinal 8, controle. 208, Web 586. 5101 no transponder, controle 120.8. Gente, decolou no 0, curva direita da El, Zeta, Ideal 101, 120.8 e 1180, meia passada. Eu quero só repetir o transponder, por favor. 5101. Correto, portão 2, transponder pronto, puxa o sinal. José de Lia, sexo aí, pista no 0, está estabilizado. José de Lia, com 8207. Reaching 4000 feet, the Shenan 6314. Shenan 6314, descending to 3000 feet, Canadian 1015. Roger, continue to 3000 feet, 1015, Canadian 6314. Shenan 6314, reduce speed to 170 knots. Reducing 170 knots. Descending to 3000. Controle de Salvador, L5856, decolou em Salvador, cruzando 3300 pés. L5856, boa tarde, contato radar, saída Pucas, sub e mantenha 350. Saída Pucas, sobe para manter 350, L5856. 4462, final. 4462, chame torre no 895, bom pulo. É. Controle, o Sierra Nova Vito. Sierra Nova Vito, ó. Contato radar, saída Arbor, sub e mantenha 260. 260 na Arbor, Sierra Nova Vito. Approach to Shenan 6314, at that heading, could we intercept the approach procedure? Shenan 6314 in this heading, you intercept ILS X-ray runway 10. Report established, continue descent to 2000 feet, runway 1015. Roger, continue to 2000 feet, we're clear, to complete the ILS runway 10, 6314. Tapa vista com 807. Sente completo final, chame torre no 8395. Mandou o gol 807, eu passo acima pra baixar a tropa. Gol no 807, número 2 pra Paulo, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Perfeito. Qual é o alternado? 1-3-3-2-5. 8-3-3-2-5 no alternado. Azul 406. Boa. Santos 207, boa tarde, com a cena de indicação, a chegada bom, se desse mantenha 050. Bom, 396, desça para 2000 pés, ajuste na 095. 2000 na 095, 396. 1807, venta de 100 graus com 12 nós, tem livre pouso na 10, check 3. Livre pouso, taxa travada, 807. Boa tarde, bem-vindo. Prossiga via Alfa e reporte antes da que Juliette. Via Alfa, chamando de Juliette. Approach, Ocean N6314, established on ILS runway 10, reducing to minimum. Roger, complete final contact tower and frequency 118.95. call complete with tower 314, 118.95, thank you. Salvador, boa tarde, a chinês 6314, passando externo, baixado, travado, visual com a 10. 6314, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, 6314. Informa o Serra 90 Vitor, informa o tráfego 11 horas, 1,6 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 090 para 2000 pés, Boeing 737. Hoje temos o tráfego de pé, Serra 90 Vitor. Objeto 5856, Recife, ano 251, secundária, ano 3325. Ano 251, ano 3325, como secundária, ordem 5856. Bom, no 807, no solo 21, no livre direito, no 2199. No 219, no 877. Livre de restrições de velocidade hoje do dia. Desça para 3.000 pés, ajuste na 0.5. Desculpa, não copiei da mensagem. Então, 3.217, livre de restrições de altitude e velocidade. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.5. 2.015, 3.217. Jackson 02. Jackson 09, tráfego azul, ingressando para o portão 3 após o mesmo da linha do Chim Taxi. Passarinho 649. Romeu Serra, no Vigor Ravim, Papa Romeu Serra, no Vigor Novembro e Vitor, Recife, no 251, no secundária, 1-3325. 1-3325, grata, boa tarde. Boa. No solo, 23, livra direita, 121, do sinal 9. 219, livrando a direita, 6394. Escuta, prossiga. Ah, as outras postas no 3? Isso, isso. Salvador, Oxenã, 6314, livrou na sua escuta. 6314, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 5. Muito obrigado, Alfa Juliette, portão 5, 6314, obrigado. Cinco, quatro, quatro, meia, e para mais. 4546, boa tarde, para identificação, chegada MAN. Quando no ideal, desça para nível 050. A MAN, desce no ideal 050, pode voar direto a MAN? Pesado direto a MAN. Poderia confirmar para o 6314 a posição 5 mesmo, né? Isso, no sistema que eu tenho aqui a informação, posição 5. Tá ok, estamos aguardando. Muito obrigado. Algo 649, fazendo a ataque, são 103 a bordo, 2 horas e 14, Aracaju. Sente completo sinal, chame torre no 8, sinal 95, bom pouso. 1895, ideal, 649, boa tarde. São Salvador, boa tarde, para 3155, informação em uniforme. Guarulhos 340, tua rota, para sua perna. Afirmo. Guarulhos 340, rota ao Pesolo 44, decola no zero, curva direita, no perfil da Adael, Leida, pós-Leida, Voyotes, onde é a ferrovia. 5122, o transponder, controle de 0.8. 20340 Guarulhos, rota do plano, Pesolo 44. Dael, curva direita, Leida, pós-Leida, 5122 é o transponder, 208 é o controle, então 3155. Portão 09, sendo quando parou, puxa, será? Vai chamar. Tele, Tele, Tele, Tele, Tele, Tele, Tele, Tele, Romeu Alfa, prossiga, com quem faz de conta a pista que pode utilizar? É, o Alfa já está no quadro de 43, só de pista, coordenações com o Israel, transporte para dois. Vou estar solicitando uma viatura, né, Israel? A presa tem uma viatura. E a senhora nasce no quadro 3? Sim, quadro 3. Bem, só um minuto. Valeu, obrigado. Nada. Salve, Chanel 6327, meu 180 para Ideal, sem as condições, estou para a foto. 180, só um minuto, chega com o centro 6327. Guardando, 6327. Prepara a subida da El, Chanel. Preparando da El, graças. 6327, protocópia? Protocópia, 6327. 3A Daniel, 180, decola no zero, com curva direita, perfil da Dael, Leda, após Leda, Voi Lheus, 5111 transponder, controle em 20.8. Do nível 180 para Ideal, decolando da pista 10 com a primeira curva à direita, saída da El Leda, após Leda direto Ideal, transponder 5111 e o controle 120.8, Xenair 6327. Correto, time quando pronto para o posicionamento. Câmera pronta para o posicionamento, Xenair 6327. Usei, né? Meia da Gol, no solo aos 3-1, livre à direita, 1-2-1, decimal 9. Livre à 2-1, 3-9-6. Salvador, boa tarde, é o 35627, tinha a informação de uniforme. 5627, só um minuto para Aracaju, no 90 já aprovado, prepara a subida PUCA. Possível nível 1-3-0. Qual? 131-30. Possível sim, se eu for coordenar com você, só um minuto. Ok, na guarda. Aqui é a Priscila. Ah, Priscila, tá bom. É, toda a região aqui. Beleza, eu vou checar aqui, tá? Só um minuto. O Jorjão já voltou, não, né? Não, acho que nem tão cedo. 39 agora. Complete final, chamitou em 118.95. 118.95, obrigado, até já. Plano 649 tá com sorte, tá autorizado o corredor Axé. Vai prosseguir com o plano visual, depois modifica para instrumento, ok? Tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Gente, Axé, do só para informação, tem o tráfego na aproximação, ok? Entendi, boa tarde. 832-197, boa tarde, estabilizado em DSX-Ray. 832-197, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. 0276 e o controle em 20.8. Autorizado nível 130 para Aracaju, a saída é a fonte, depaudando 0 com curva esquerda, pegando o ponto 0275 e o controle 120 do final 8, 6627. Correto, chama o ponto pronto para o pushback e acionamento parte 3. Chama lá para push e acionamento, 627. Decolou agora aos 34, vai curvar à direita, reporte, livrando o eixo da 9735. Boa tarde, livrando o eixo da 2764. Da 3217, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Livre pouso da 10, 3217 da cama. Gente, guardando só transferência pro controle. Reporta quando no farol de Tapuã. Pera aí, 649. Mas mantendo 1500 pássaros? Afirmo. 1446 LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 1446. Dono 649, controle 120, decimal 8, até a próxima. 28, muito obrigado, Turito, boa tarde. Boa. Controle, Salvador, boa tarde, 649. Confirme. Estou no 649, senhores, na saída da chefe, corredor da chefe. Estou no 649, ciente, contato radar. Saiu da chefe, mantendo meio quente para descuidar o senhor, informe pronto para interceptar a subida. Passarei, 649. Salvador, boa tarde, F-5729, boa tarde, está na minha instrução, chegada bom, se deixe se mantém a 050. Hoje no site, no solo 37, livre direito no 219. 319, tá, 3217. Ô, solo, Salvador, boa tarde. Hoje na 6321. Solo, Salvador, boa tarde, tá, 3217. Desculpa, nem entendi. Tá, 3217, do Gente, bem-vindo, 3217, prossiga via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reportarado da Juliette, tá, 3217. Solo Brasília, boa tarde, Xané 621 com uniforme. Ô, 621? Afirmativo. Salvador para Brasília, 320, tá pronto, cópia? Afirmativo. Autorizado Brasília, 320, rota pisolou no 7, decola no 0, curva direita, num perfil da Arbor, eleva, sai conforme a porra na aerovia. 5116, o código transponder, controle 120.8. Ok, 320, autorizado, decolada 10, primeira direita, Arbor, Elefa, Dr. Bruno, 7, após conforme, 5116, transponder, 128, é o controle de saída, Roxané 6321. Meia luz e o portão, chame quando está para o puxinal. Um pouco a gente chama, obrigado. São Salvador, estou 3155, portão 9, posicionamento. 649, pode apurar, não é, Sérgio? Autorizado da Elda presente, chegou no 649. Da Elda 649. Subindo para o 180. Mantendo o 1500 país, eu portarei quando o Medel. Mantendo 1500, agora está aproximando 649. Pode ser de né? Portou 649. Confirme. Autorizado por hoje, Leda, 1649, livre extensão para 180. Leda, 180, 649. Trip 5446 no localizador? Ah, então não, senhorita. Estamos agora interceptando ele. Sim, de compilação do procedimento ele é o sexo e chame torre na frequência 118.95. 1895, muito obrigado, boa tarde. Boa. Trip 5446, estabilizando ILS. Trip 5446? Perdi na aproximação, aguardando a direção para pouso. Gente, aguardando. Quero 75, boa tarde, sendo minha indicação, chega da Mari, desce e mantenha 050. Tem que contestar o Mari, desce, acompanha da boa na Mantenha a pessoa chegando, Golano 075. Subteste 5729, livre de instruções, atitude, desça para 2010, ajuste na 014. 1014, ajustado, livre de instruções, para seguir 2014, 5729. Salvador, Tripe 5627, paga puxa e acionamento. Utilizado, Tripe, chama táxi. Camarada táxi, Tripe 5627. Solo para o táxi, o ACMR, POB 07, 320, alterna Confins. Confins, metro 321. 107, Bono 07. 107, copiado. Táxi aprovado, participar, Índia, até o ponto de espera da 10, lá na torre 18.95, ajuste 10.4. Pátio Índia, até o ponto de espera 1895. 62, 63, 21. Golo 649, Recife, 95, 1, alterna, 1-3-3-2-5. 1-2-5, 1-3-3-2-5. Obrigado, primo. De nada. Tô 3155 para o táxi com 1-7-7 a bordo, 4:20, alternando da Leão. 355, aprovado o táxi, via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 18.95, ajustado 1015. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera